Evangelho unificado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos estudando com vocês, com simplicidade de coração, uma passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16, no tanque de Betesda. Ocorrendo uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, onde há, próximo à porta das ovelhas, um tanque que em hebraico se chama Betesda, e que tem 5 alpendres. Nestes, jazia grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam pelo movimento das águas, porque de tempo em tempo descia um anjo do Senhor e as agitava. E acontecia que quem primeiro descesse ao tanque, depois de o líquido mover-se, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos encontrava-se enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que desde longo tempo sofria, perguntou-lhe: queres ficar curado? Respondeu-lhe o doente: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água for movida, pois enquanto vou, outro desce antes de mim. Mas Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o homem ficou curado, tomou o seu leito e começou a andar. Era sábado aquele dia, e por isso disseram ao que havia sido curado: ora, hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, esse me disse: toma o teu leito e anda. Eles então lhe perguntaram: quem é esse homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado nem sabia quem era ele, porque Jesus se retirara por ser grande a multidão que lá estava. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: eis que já estás são, todavia não tornes a pecar, para que te não suceda coisa pior. E como o homem fosse dizer aos adversários de Jesus que Jesus era quem o havia curado, eles o perseguiam, perseguiam o Senhor, porque fizera aquilo num dia de sábado. No tanque de Betesda, ocorrendo uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, onde há a próxima Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico se chama Betesda, o qual tem 5 alpendres, bem grande, hein? Nestes jazia grande número de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam pelo movimento da água, porque de tempo a tempo descia um anjo e agitava a água. Quer dizer, podia ser um fenômeno material lá, das correntes subterrâneas, e Deus se valia desse acontecimento natural. Ou mesmo um anjo do Senhor, por que não? Um Espírito de Deus. Ora, Deus criou o universo, não vai poder agitar a aguinha de um poço? Num lugar, aliás, atrasadíssimo. Bom, atrasado em termos materiais, porque mais atrasado era Roma, com todo o seu progresso material. Era atrasadíssima nas questões espirituais. Bom, quando a água se agitava, quem primeiro descesse ao tanque, depois de a água se mover, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Você vê, era necessário que a criatura, apesar de paralítica, doente de qualquer enfermidade das conhecidas ou desconhecidas, tinha que se esforçar e chegar primeiro. Ora, isso acontecia de tempos a tempos. Então, muitos padeciam horrores ali e, muita vez, não conseguiam a cura. Infelizmente, as criaturas precisam ver as coisas para crer. Como Tomés modernos, sempre presentes. E Jesus lamentava, não é? Disse ao apóstolo, muitos não viram e creram. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e encontrava-se enfermo. Jesus vendo-o deitado e sabendo que desde longo tempo sofria, perguntou-lhe, queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água for movida, pois enquanto vou, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus, entretanto, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. Ora, essa questão da gente ficar esperando fenômenos de natureza material para nos convencermos é ainda resultante do nosso atraso. Ah, mas a humanidade hoje é tão evoluída, tem foguete, tem ônibus, tem carro, tem avião, tem geladeira, tem fogão elétrico e as coisas espirituais. Ao invés de ficarmos esperando a manifestação milagrosa de qualquer fonte, nós devemos fazer como se encontra aqui, nas Lamentações, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. E diz aqui o profeta, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor Deus, diz a minha alma. Portanto, incansavelmente esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação de Deus. E isso em silêncio. Ao invés de aguardarmos a agitação da água de qualquer poço pretensamente milagroso, esperemos em silêncio, mas orando e vigiando, senão a graça de Deus. Eu quis destacar, orando e vigiando na passagem que eu li aqui no versículo 26, do capítulo 3 das Lamentações, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, Porque muita gente tem uma tendência para querer justificar os seus erros e cai logo na ociosidade. Então diz lá o profeta, isso em silêncio. Se eu orar, vou fazer barulho? Ora, não é nada disso não. Esse em silêncio é sem ânsias. É sem angústias. O próprio Cristo diz, a cada dia já basta o seu mal. E também Jesus afirma que Deus não é indiferente nem à morte de um passarinho. Como é que ele não vai conhecer as nossas necessidades? Nós é que precisamos andar permanentemente na frequência de Deus. Aí captaremos as suas irradiações, como fazemos quando queremos ver um canal de TV ou um programa de rádio, entrar na frequência. Então é melhor que esperar a agitação de qualquer água, de qualquer poço. Como diz aqui o versículo 26 do terceiro capítulo das Lamentações. E vejam que são lamentações. Bom é aguardar a salvação de Deus, e isso em silêncio. É tão bonito que eu vou ler mais uns trechinhos aqui. Quer dizer, em silêncio, quer dizer, sem ânsias, mas orando e vigiando. Vamos aqui ver mais uns trechinhos. Do versículo 27 em diante. O Velho Testamento é belíssimo. Mas há pessoas que só entram na sintonia das matanças que aqui são relatadas, esquecendo do que disse o velho Zarur. A Bíblia é sagrada somente na parte divina. Agora, nos relatos humanos, não é sagrada. E esses relatos humanos não diminuem o valor da Bíblia nem a destroem. Pelo contrário, mostram que na parte profética ela é realmente sagrada. Só haver essa palavra de Deus para toda a eternidade sobrevivido a tantos erros daqueles mesmos que ele mandou à terra para proclamar a sua glória é a demonstração insofismável de que a Bíblia é realmente sagrada, mas na parte divina, na parte profética. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Aliás, a primeira lição do céu é entrar no silêncio. Está no segundo volume das diretrizes espirituais da religião de Deus. O entrar no silêncio aqui é entrar no silêncio espiritual. Você pode estar no meio da maior balbúrdia e estar em sintonia com Deus, com os espíritos superiores fazendo o bem, né? Porque nós estamos sempre em sintonia com as potestades do mundo invisível, as do bem ou as do mal. Sarura explicava que assim como a trindade do bem, Deus, Cristo e Espírito Santo, também é a trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta. Por isso precisamos parar com essa história de que não pode haver comunicação entre os dois mundos, porque isso Moisés teve que estabelecer, porque os hebreus daquele tempo sofriam ainda uma influência tremenda da serpente do Egito. Aquelas manias terríveis da magia do mal. O que é o tipo da magia do mal? É você procurar comunicação com o mundo invisível para satisfazer as suas baixezas. Ah, eu quero tirar a mulher do meu amigo. É, isso é comunicação com Satanás mesmo. Bom, deixa eu ver a segunda parte aqui. Jesus curou o homem, né? Vamos ver qual é a reação dos pregadores do Velho Testamento, da palavra divina. Vê o evangelho daquele tempo, a boa nova daquele tempo. Ficaram muito comovidos e foram conversar com Jesus para saber de onde vinha aquele poder. Mas não com aquela cara dura de que está salvo de qualquer maneira e o resto da humanidade está perdido. Não. Bom, Jesus então disse ao homem que não conseguia aproximar-se há 38 anos das águas do tanque de Betesda. E disse a ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são, tomou o seu leito e começou a andar. 38 anos, dá para pagar qualquer pecado, hein? Qualquer erro. Às vezes não, às vezes a coisa é tão grave que você tem que reencarnar muitas vidas. Mas nesse caso aqui, sim, porque Jesus, que não infringia a lei divina, ele mesmo disse que não veio para derrubar a lei. Quer dizer, a lei de Deus, a lei humana, constante do Velho Testamento, E mesmo no Novo Testamento, algumas coisas estão lá que não afinam com a providência divina. Jesus, quando voltar, porá abaixo. Ele não põe abaixo, ele é divina. Portanto, curou o homem, o paralítico, porque ele já estava em condições de merecer aquela graça. Era sábado aquele dia, e por isso disseram ao que havia sido curado: hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ora, Moisés criou esta lei para que os homens não definhassem no excesso de trabalho pela conquista das riquezas, ou os chefes não explorassem os subordinados, ou os senhores aos seus escravos. Mas a maldade humana distorceu a coisa a ponto de querer proibir a caridade divina no dia de sábado. Quando Moisés certamente se preocupou, isso está nas leis de Deus, de que o homem pelo menos tirasse o dia de sábado para entrar em conexão com as forças superiores. Não pensasse só naquilo, só em ganhar dinheiro de qualquer maneira. Bom, tem que dar um dia para esse povo de dura serviço. Assim é a maioria dos povos, né? Mas a dura serviço distorce as coisas. E até para a caridade divina eles queriam a proibição. Mas olha, eles se esqueceram de que o sábado era para a caridade. Basta ver que estavam aqui implacáveis. Hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu: aquele que me curou, esse me disse, toma o teu leito e anda. Jesus queria provocar mesmo um escândalo naquele meio, para destacar às criaturas a razão da sua tarefa divina na terra. Eles lhe perguntaram: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem ele era, porque Jesus se retirara por ser grande a multidão que lá estava. Jesus não fazia questão de aparecer. Ele sabe que apareceria de qualquer maneira, porque a verdade e o amor se impõem por si mesmos. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás curado. Não tornes a pecar, para que te não suceda coisa pior. Você vê por que Deus às vezes não tira de nós o nosso karma, o nosso sofrimento? Que nós vamos arranjar uma coisa maior. Se não houver a evolução moral, se não for retirado do fenômeno espiritual as curas, a vidência, a clarividência, a mensagem moral, de nada adiantará o fenômeno, porque não terá tocado os corações nem os cérebros conjuntamente. E como o homem fosse dizer aos adversários que Jesus era quem o havia curado, eles perseguiam o Cristo, porque fizeram aquilo em dia de sábado. Em todos os tempos, os que não têm o dom de curar perseguem os que possuem, lançando mão desse ou daquele pretexto. Mas quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Quem tem a missão, que a cumpra. Não tem que prestar contas a quem quer que seja, a não ser ao Pai Celestial. E essa conta prestamos no exercício da caridade superior. Cabe aqui a lembrança daquela passagem do profeta Oséias, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, quando ele se refere à conversão insincera de tanta gente. Capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero, não holocaustos, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.